Gente, agora é só para transferência de comunicações, é o meu Golf Vitor. É o Golf Vitor. Whisky Foxtrot Lima, complete final, chame torre no 8 decimal 6 dúzia. Torre 18, meia, para cima. Controle, boa noite, o Web 5836, decolado, usando 2000 pés. Objeto 5836, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 330, saída Pucajá, Maracaju. 330, Pucajá, Maracaju. Oscar Golf Sierra está autorizado descida para 2000 pés, o ajuste 1012. Para o localizador, curva direita para o 070. Direita 070, descendo para 2000, 012, Oscar Golf Sierra. E o transponder é o 5115 Cotege. 6662 autorizado, Natal 370, conforme o plano Aquiles Zulu 10. Decola da 1-0 com curva esquerda na Puga, transição Zipar, controle 198, transponder 5-1-1-5. Correto, da 3662, quando pronto, sobe em pushback, acionamento e forma gate. Tá, 1-3, ali tá. 0-3, copiado. 351, mantém o ponto, espera. Mantém. Ô, Romeu, o Whisky Fox Lima. Plano cancelado aos 2 anos, gire uma base curta, no máximo 1 milha de raio. Temos um Boeing da Gol que o precede. O ajuste é 1012. Afirmativo, vai gerar base curta pela direita na pista 97. Deixa eu ver se consegue clima. O Olimpo 03, mantendo espera visual no setor, temos um tráfego que vai ingressar agora na final curta da 17, ok? Mantenha-se em condições visuais. Afirmativo, Olimpo 03. O TAN 3561, autorizado a linha e mantém 1-0. A linha mantém TAN 3561-1-0. Em controle? Você escuta no 885. No 885, chama Recife no 3325, alternando no 251. Eu só copiei o backup 251 na primária, gentileza? Crime? Poderia a gentileza confirmar a primária? 133.25, 1-3325. 1-3325, boa noite, Felipe. Boa noite. O Gol 1-398 completa final, chama a torre, 1-8, decimal 6 dúzia. 18-6, boa noite. 3561, tráfego setor norte, 1000 pés, é um P3, não interfere com a decolagem, tá livre, a decolagem da 1-0, venta de proa, 1-0, nós, tá 3561. Livre decolagem, cabeceira 1-0, tá 3561. O Salvador, o azul agora, 4-6-0-7-1. Posição é 1, pra feedback acionamento. Aguarde, azul, aguarde. Setor norte, 1000 pés, é um P3, perna do vento tá 1-0, não interfere com o pouso. Gente, 1-3, 9-8. O 2 agilizando, autorizado para seguir Juliette para o 09. Agilizando, Juliette 09 está autorizado, tá 3-1-5-2. Azul 4071 não vai aguardar a passagem do Airbus Zetan, retaguarda que prossegue para o 09. E após o mesmo, tem livre seu pushback acionamento no 08, coordene com a equipe de solo no aguardo para o DAX. Azul 4071. Ciente, então Azul 4071 vai coordenar, vai efetuar o pushback após o aeronave da Zetan, que está na passagem da Zetan para o 09. Vai coordenar que está autorizado para o pushback acionamento após a aeronave, 4071. 119, decimal 8, é o controle. 1198, boa noite. Voo 1398. Pouso autorizado 1-0, vento é de proa, 1-0 nós. Ali meu pouso, 1398. Whisky Fox Lima, solo aos 24, qual o pátio? Frequência livre no corte, boa noite. 180, sem restrições, o TT561. 52 no meia controle. Nossa, escuta. Ele está afastado agora 65 milhas nordeste de Salvador. O serviço radar está encerrado. Chame controle Aracaju na 120, decimal 13. Ok, vai chamar a Aracaju da 03, gato. Boa noite, bom feriado. Realmente. Tento ir, prepare-se para girar base, assim que é autorizado. Afirmativo, completando 360, ingressando na perna do vento 03. Golf Sierra, chame torre, 18 decimal meia dúzia. 18 meia dúzia, grato, boa noite. É, podemos diminuir um pouquinho, tá muito, muito forte. Ótimo. Gente. Oi, Salvador, boa noite, eu acho que é Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, boa noite, qual a pista que pousa? Preciso no 7. Modifica do da presente, uma base pela direita. Ok, o Oscar Golf Sierra, aguarde para interceptar a sinal da 17. É o número 2, temos um tráfego já na 17 e um P3 na perna do vento da 10 para girar base. É, plano cancelado aos 26 e mantenha-se na final da 10 aguardando instruções. Oficial. Rotatório, bandeira 1500, observando o tráfego na perna do vento 10, Romeu Golf Victor. Gente, Romeu Golf Victor, mantenha pro de buraquinho e aguarde para interceptar a final da 17. Positivo, tu não autoriza melhor um 360? O Olimpo 03, livre base, chame final da 10. Olimpo 03, livre base? Afirmo, curve à esquerda, livre base. 245. 0 pela esquerda e reporte a final da 17. Positivo, iniciando 360. Vai acusar a final do 7. Oscar Golf Sierra, inicie curva à esquerda agora, tome proa norte, informe visual com P3, girando base final da 10. Golf Sierra, deu tráfego à vista. Gente, inicie a curva agora à esquerda com proa norte. Golf Sierra, encontrar. O Uno 398, solou aos 27, direito 219 ao solo. No 398, copiou? Afirmativo, copiamos, 219, estamos livrando agora. O Romeu Golf Victor, intercept final da 17, chama na curta. Romeu Golf Victor. Oscar Golf Sierra, mantenha a proa norte. E é o número 2 para prosseguir final da 17. Temos um tráfego já na final com um Pate 4, ok? Mantendo-se a proa norte, observando o tráfego na final. A sua esquerda, a sua direita, ou melhor. O Sierra tem o tráfego à vista. 06 na final, contra embaixo travado. Pouso livre, o Olimpo 03, o vento é 90 graus no 09. Pouso livre, 03. Operem 1198 e o transponder 5121 no Cotege. Autorizado então Galeão 340, autorista 50 conforme nosso plano. Pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois Eudes. Frequência do controle 19.8, código 5121, web 5827. Correto, cotejamento quando pronto, são impulse back, acionamento no 10, web 5827. Amarelo, velho. Gente, Romeu Golf Victor, tem livre pouso na 17, vento 090 graus, 9 nós. Qual o pátio que pousa, que prossegue após o pouso? O H da Baeté, pátio 5. Gente, após o pouso está livre o táxi até lá. Isso. Oscar Golf Sierra, chame final da 17, ao número 2 para o pouso, ajuste no 012. Sierra, chama lá final. Salvador, o Azul 4071 para o táxi. Prossiga Azul com os dados. O Azul 4071 está com o POB 118, autonomia 4 horas e 30 minutos, alternando o Galeão. Eu vou livrar a direita. Olhei para o 03, é o que o controle preferia, pode livrar a direita ou fazer o backtrack. Autorizado, backtrack na, sobre a pista no zero e está livre o táxi até o pátio militar. Afirmativo, limpo 03, backtrack e vai livrar a direita para o pátio militar. Gono 398, né, da passagem Embraer da Azul e após o mesmo ingresso em Juliette para o 06. Após Embraer da Azul, do Azul. Confirmando no 398, após Embraer da Azul, Juliette para o 06. Confirmado. Juliette 06, após Azul. Pushback acionamento na 03 do TAN 3662. Autorizado 03, chame táxi. Autorizado, chamaremos táxi do TAN 3662. Golf Serra, pouso autorizado no 7. O vento 080 graus, 10 nós. É a livre pouso no 7. Limpo 03, ingressou no pátio militar. Muito obrigado pela coordenação. Boa noite, bom descanso. Autorizado, alinhar e decolada 10, vento é 090 graus, 9 nós. Autorizado, decolada 10, então azul 40071. Salvador, acionar 6310. Táxi até o pátio 5, boa noite, bom descanso. Guarda de cobra 350. Sente, confirma a subida Pucaracaju? Afirmo. Grato. Chinar 631 no 0, Recife. Pronto, cópia. Tô chegando. autorizado Recife 350, via Upper Whisky 58. Decola 10, a curva é à esquerda, Puca, transição Aracaju, saída. Controle Salvador, opera 1998 e o transponder 51113, coteje. Posicionamento 390, 350 para Recife, por 58, decolando 190, curva esquerda, Puca, Aracaju, 198, o controle 5193. Correto, quando pronto, sou em pushback e acionamento, me confirma o gate? Gate 1, chamará. 4071, esse é o controle, está em contato radar. Gente, contato radar, 4071. Plantão 3662 está com 177 a bordo, 2 horas e 44, alternada Recife. Confirmando 177. Confirmativo, senhorita, 177. Copiado, alternando Recife, Índia e Alfa, indo ponto, espera chamar torre 1986, então 3662. Índia e Alfa, ponto, espera 186, tenha uma boa noite, senhorita. Um bom voo. Salvador, Corrigão, boa noite, 3662 Tatam, bom que espera da 10, pronto. Boa noite, 3662, autorizada a decolagem, da 10, o vento 090 graus, 9 nós. 3662, então a linha e decola da 10. Gol 604, informação Serra. Gol 604, Salvador, ajuste 1012, via chegada a Mari, desça para 2000. 02 ajuste, via Mari, desce para 2000, gol no 604. Para Fortaleza. São 3858 para Fortaleza, nós temos o nível 370, aguarde cópia. Nível 370, aguardando cópia, 3858. Fortaleza 370, autorizado via Upper Zulu 19, decola 10, a curva é à esquerda, na saída Momo, transição Frote, controle Salvador, opera em 1198, transponder 5116, conteja. Autorizado Salvador via Upper Fortaleza, via Upper Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119.8, transponder 516, 3852. O nível? 370. Correto, quando pronto, some pushback acionamento no 07. Chamaram para pushback acionamento 07, 3258. Zolo, muito boa noite, o Frideral, Serra Delta Lima. O Sierra Delta Lima, Simão Solo, confio isso. Afirmativo. Vamos ao pátio 4. Solicitando autorização de reboque para o pátio 3. Autorizado, autorizado. Inicial reboque. Chame para ingresso na pista 1735, Sierra Delta Lima. Grato, iniciamos. Saindo aqui do pátio 4, posicionamos para ingresso na 1735. O TAM 3662 decolado aos 40. Controle agora 198, boa viagem. Obrigado, obrigado, boa noite. Boa noite, o 3662 da TAM passando 1200. O 3662, controle, contato radar. Salvador, web 6748. Prosseguido. Vamos visitar, professor. Cumpra a chegada, é o número 2, na aproximação. Cumpriremos, 6748. Salvador, boa noite, gol no 889, informação Serra, tá no gate 0612, autorização para o Galeão, o nível 240, tem um plano aí para via Golf 677 para o Galeão. Ok, gente, irei verificar que nós temos o 360 via Peruísk 50, vou verificar se nós temos. Tá ok, obrigado. Oh, Geral, Serra, Delta Lima. Standby para ingresso na 1735, destino Pátio 3. Autorizado, autorizado. Chame na Lima, Sideral. Sideral, seguirá 1735, chamará na Lima. Obrigado. 25. Foram 3325, grato, boa noite. Boa. Índia Papa Oscar, controle, chegada Bonf, ajuste meio 13, pista 1 a 0, chame para descida. Solo web 5827 para proceder estacionamento no 10. Solo Salvador, web 5827. 5827, 110, tem livre para o CPEC acionamento seu Itaque. Gente, camarada, web 5827. Paulo Salvador, da 3152, tem informação de Serra, cópia Maceió quando possível. Aguarde cópia para Maceió 330. 3152, na disputa permanente. 889 da Gol. Estamos no sistema e também estamos em contato com o Centro Recife. E a rota que nós temos seria realmente via Perusque 50. O senhor realizou o CHG, confirme. Afirmativo. Foi feito. É, rota 240, né? É, da El Coral, Golf 677, Alfa Delta Alfa. E fazendo a ADA 1 Alfa para o Galeão. Ok, gente. Estamos só aguardando o CHG, porque o centro até agora não tem conhecimento também. E assim que nós detectarmos aqui no sistema, iremos autorizar o senhor via Golf 677. Só aguardando. Muito obrigado. São 3152 Maceió 330, copia? Copia. Autorizado, Maceió 330, via para o ISC 58. Decola 10, curva é à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador, opera em 198. E o transponder 5124, cotejo. Autorizado, Maceió, nível 330, pela Upper ISC 58, decola da pista 10, curva à esquerda, no perfil da Pucca, transição Aru. Controle Salvador 1198 e o transponder 5124 da 3152. Correto, quando pronto, chame para o CBEC acionamento no 09. 3152. Sendo 6313, velocidade 250 nós, número 4 para pouso. 250, 6313. Tentou via São Paulo. Autorizado, reportado, 304. E aqui a gente não tem. Eu tô, na verdade, tentando ligar para o PLM Recife, mas não tô conseguindo contato. Estou aguardando no 889. Afirmativo, já entrou em contato com a companhia, estão tomando as devidas providências. Solo web 5827, 1046, 3 horas e 50, com fins contra o táxi. Autorizado, táxi Juliette Alfa, ponto de espera, torno no 86, web 5827. Juliette Alfa, ponto de espera, torno 186, grato, boa noite. O Salvador está 3858, feedback sonamento, gate 7. 3858, vai aguardar o banheiro do WebJet à retaguarda.